começar, meu irmão! Detonando! Que vou fazer se depois o sonho se transformar em... Aí a galera vai no caqueado agora que eu quero ver. DJ Jefferson já detonando, babai! Meu corpo, meu coração. Crocolite e o animal que vai pra cima da galera. Babel Cantinho 2. Ainda mais a tentação. Caqueado, caqueado! É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Bora pra cima, DJ! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E aí, como é que é? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem som. Olha, bora ali com a gente. Tá meu parceiro Danilo, tá toda a galera. Tudo é Miganeu, lá também tá de boa. Já tá curtindo aqui no meu cantinho. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E vai fazendo o caqueado, vai fazendo. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Bora arrochando assim, babai. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Meu parceiro Bruno também tá na área, bora Bruno! Casa de uma amiga, de uma amiga. Já tá comigo, babai. E já agora eu vou ligar pra ela. O quê? Para a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Bora, baby, bora, bora! Ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. DJ Jefferson, DJ Duda. Contigo. Já fechado com o DJ e CDs. Tá. Site Melo de Pará. Trair. Lá você acha o CD do Jefferson e Duda ao vivo pra galera. Ele, sim. De todas as festas, babai. Eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, em te confiei. Do meu parceiro Edno, ei, pode crer. Sou ingrata. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Bora pro meu cantinho 2! Tudo bem. Tudo certo, Crocolite, vai detonando. Tudo já, você vai tocando assim, ó. Só as melhores. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, em te confiei. Um abraço, meu parceiro Danilo, também toda a galera ali, ó. Tá curtindo com a gente, obrigado, viu, meu irmão? Olha que tá começando, Bob Casino 2. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido. Me trair. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie.

porque maltratar. Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma. E aí? Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você. Olha aí, galera, mais tarde num sabadão. Queria poder. Quem já passou em dúvida na Vila Maúba. Você aqui agora. Lá na sede do Galerinho. Ah. Aí domingo. A paz do dia vai ser Manda. Praia do Caribi, lá no Caribi Prime. Aí a noite vai ser a Baitetu. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, eu vim não vai. E joga a mão pra cima e vai batendo na palma da mão. E bora da turma. Joga a mão pra cima, faz o que me dá um grito. Começa essa aqui, vai, vai. E a mãozinha vai pra cima. E vai virar, vai virar. Vai, vai, já. Parceiro Robinson. E a galera do Mega Tchulibrão. Já tá comigo aí. Jefferson consagrado, DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla. Olha só, o Jefferson tá marcando presença com a gente. Nossa galera do Novo Horizonte tá ali com a gente também, marcando presença hoje. Aqui no Pai Meu Cantinho 2, meu irmão. Tá começando, galera da Estrela, bora chegar. Daqui a pouquinho tem pressão, tá começando. Você, eu só quero te amar. Tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não. Um abraço também, galera, lá do Guajarino. Porque tem que ser assim. Ali com a gente, galera da Praia de Cuipiranga, meu irmão. Galera do Sul, Tchulibrão. Que no dia 16 de junho a gente vai invadir lá o Guajarino. Lá no espaço, lá na... Vai ser lá na Toca do Tchulibrão, né, meu irmão? É. Tem DJ tudo e chama-se do animal. É. Olha a galera do Tio Librão, mais tarde vai ser Ramal do Maúba, Ramal Velho de Beja. Tem Duda, tem Jefferson no festão das equipes. Aí no domingo, durante o dia, vai ser na Praia do Caripi. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Aí à noite vai ser no Rio Cabo Pema, aniversário da Tamo da Farra. É, eu fecho os olhos, eu não consigo. E a baita é tuba, meu irmão. Danilo também, toda a galera tá aqui marcando presença com a gente. Não. E a Nela, meu irmão, tá aqui com a gente também. O parceiro Danilo, toda a galera do Novo Horizonte. Meu amor, sou louco por você. Bora que tá começando, meu cantinho 2. Não vou conseguir te esquecer. Meu amor, pare um pouco e pense mais em nós dois e devolve a minha paz. DJ Nenê, no pancadão das aparelhagens. DJ Nenê, abraço, meu parceiro. Empresário Silvinho também tá aqui marcando presença com a gente. Obrigado, viu, Silvinho? Já tá marcando presença, tá começando. Hoje aqui no Bairro Cantinho 2, tudo já, você já vai detonando. Amor, por favor, não faz assim comigo. Eu não consigo entender a dor da solidão. Sem você a dor vai me destruindo. Eu preciso de você, não vai embora. Bora que a galera vem chegando de mansinho. Não. Vai, meu Cantinho 2! Porque meu amor é tão ruim. Não me deixa assim. Um abraço, meu parceiro Robson, toda a galera do som, Tio Librão! Lá no Guajarino, na praia de Cuipiranga, meu. Ele e o Sonildo, né, Sonildo? Sabe por que eu voltei? Família MP de Garapé Miri. Olha, fala aí, Garapé Miri, dia 4 de maio. Na Toca do Açaí tem Duda, tem Jefferson, dia 4 de maio. Garapé Miri. Solidão sem você, me aceite de novo. Aí vai ser o festão nas equipes Garapé Miri, dia 4 de maio. O amor vou te dar. Vai ser. A nossa galera lá do Novo Horizonte também tá ali com a gente. É, com meu irmão, só no pacote, garoto. A lua eu vou buscar pra te dar de presente. Ô, marcante! Amor, e tu canta! Vem aqui. Vem. Vem me amar. Abraço, meu parceiro Silvinho, também tá aqui com a gente, né, Silvinho? Patrão Silvinho! Eu sou GDK e pra sempre eu vou ser. Olha que a galera vem chegando de mansinho, bora, meu cantinho. A noite eu tô assim, ó, na marcante. Daqui a pouquinho tem a nossa pressão, tem nosso show. No frio, cadê você que não vem aqui pra aquecer meu corpo? Marcante! Um abraço, meu parceiro Pedrinho, lá do TecnoSum. Lá do Mais é Melhores Aparelhagens, velho agora, TecnoSum. Aí conhece, desce! Eu sou GDK e pra sempre eu vou ser. Cadê o DJ Jura? Minha noite eu tô só. Galera do TecnoSum. Nossa, galera, também do Tio Librão. Lá da Ilha do Amor. Bora na marcante, na marcante. E as marcantes, quem vai envolvendo em seu coração? a galera não pode esquecer que no dia 16 de junho, o aniversário do DJ Reinaldo, pressão! Aniversário do DJ Reinaldo, do Som Tilibrão, passe lá no Guajarino, meu irmão! Passe na toca do Tilibrão! É. Não há nesse mundo. E um detalhe, bingo de 500 conto pra galera, meu irmão! Aí quem ganha o presente é a galera. Eu quero com você o que você quiser comigo. Amor, te perder seria o meu pior castigo. Eu quero com você, te dei a minha vida inteira. Não é insegurança, é que é bom de... Aí o cara fala pra ela: você me ama, eu amo você, você me... E um detalhe, galera da Comitiva, do Cuba Chuva, tá lá com a gente. Galera do Guajarino. Você me ama, eu amo. Galera do Flamengo, vão estar tudo junto, misturado. Amo você, você me ama. No aniversário do meu parceiro DJ Reinaldo. Você me ama, eu amo você, você me ama. Eu amo você. Bola na marcante, bola na marcante. Que o Crocolate vai tocando suas melhores. As meninas do Novo Horizonte também tá ali com a Vigo. Tá marcando presença, meu irmão. Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Eu tô me olhando de longe, me provocando. É hoje. Aí que o bicho vai pegando. Se abrir a guarda, eu pego. Quem avisa, amiga, é. Te domino da cama, teus pés. Logo no primeiro round, eu te ganho por nocaute. Mexer comigo, de me cutucar com vara curta, vai dançar. Porque eu sou um perigo, sou maluca e eu vou até pra quebrar. E daqui a pouquinho tem a detada do animal, meu irmão. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego. Olha, Robson, o animal hoje tá na área, meu irmão. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego. Meu irmão, pelo amor de Deus. E a galera do TecnoSum também tá ali comigo. Obrigado, galera do TecnoSum. É o meu parceiro Jura, tá só na mãe. A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma, tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais, chorando estou. Apaixonado por você. E tu te vais, eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único. Olha, Robson. Mais tarde, Vila de Beja, Ramaldo, Vila Maú. Aí, domingo, durante o dia, Caripi, lá no Prime. Duda, Jefferson, Dilma Carenense. Aí, à noite, Rio Capupema. Olha, à noite, Rio Capupema, na ilha de Abaitetuba. Banda, Hendrix, bora tocar pra galera e a gente vai dar todo mundo, vai! Abraço, meu parceiro Aldo, também tá ali com a gente, empresário Aldo. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. Bora, meu parceiro Jolino. Já. Já passou em Duda. No bar, meu cantinho 2. Abraço, meu parceiro Renan, também tá ali comigo. Quer ficar com você, outro dia esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você. Parceiro do Nildo e toda a galera, papai, tudo junto. Eu confesso que o meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. E amiga do Ela, e toda a galera também tá juntinho e misturado. Buscar a saída, e a gente vai detonando. E da minha vida, tentativa de vão. Então canta. E você do coração. Galera de Garapé Mirim também tá ali com a gente, meu irmão. Tentar tirar você do coração, igual querer... Olha, já 4 de maio tem Duda, tem Jefferson na Toca do Açaí, Garapé Mirim. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Bora da tona! Abraço, meu parceiro Breno, também tá ali comigo. Alô, Breno! Tá aqui comigo, marcando presença. Sempre quando o Paz tá junto, misturado com a gente, né, meu irmão? Bora detonar mais uma, babai! Já! Bola que tá começando a formar, meu cantinho 2! Nossa galera vem chegando de mansinho. Nossa equipe, nosso fã clube, meu irmão. Tá começando! Bora tocar essa aqui também, que é sucesso, bora! Bora! Daqui a pouco não tem abração pra galera. Marcelo de Olino e a família Atrevido já tá na área. Pra cima, garoto! Ela já sabe o que é o amor. Abraço, meu parceiro Orlando, acabou de chegar. Ele toda a galera, meu irmão. Galera do Pedral chegou, meu irmão. Só sabe dizer. Tudo certo, né, meu irmão? Tudo dois. Junto misturado, Dudu e Jefferson junto com você. Galera do Pedral, aí é nóis, meu irmão, tudo junto. De 16, eu me apaixonei outra vez. Mas era uma menina, só uma menina de um pouco mais. De 16. Galera do Pedral, sala no pacote, meu irmão. Já sabe o que é o amor. E foi preciso eu ensinar. E a gente vai detonando, detonando. Galera do Pedral tá aqui com a gente, meu irmão. Um abração do Duda, do Jefferson, do Godzilla. Fazendo uma participação aqui do Crocolite, meu irmão. O animal tá na área. Essa aqui é uma onda, essa aqui, ó. O amor é feito capim, mas desde aqui é absurdo. A gente planta, ele cresce, aí vem o... Abraço, meu parceiro Danilo e toda a galera do Novo Horizonte ali comigo. Ô, Danilo, obrigado, viu, meu irmão? Bora, Orlando, que hoje tu tá na ostentação. Olha, Orlando, o... Domingo durante o dia na praia do Caripim, viu? Ai, eu vou pro Ruby, eu vou curtir o Ruby. Não resisti, vou pro Ruby. Número um voltou. Abusa de mim, faz a pedra vir. Hoje eu quero ser só teu. Considerado dar um show. Nave Mirim, Nave Mirim. No Ruby lá eu vou dançar. Olha, Orlando, tem que agendar todo o nome da galera aí. Que é nós, tamo junto, viu, meu irmão? No Ruby Light eu vou te amar a noite inteira sem parar. E agora... Bora que a galera vem chegando junto de mansinho. Tá começando o Crocolite, meu irmão. Vai, meu cantinho 2, tá começando, tá começando. Tá começando. Tira. Um abraço, meu parceiro. Meu parceiro Breno, alô Breno. Parceiro Robertson, também tá ali comigo, galera, o Tio Librão. Lá da Ilha do Amor, lá do Cojarino. Praia de Coipiranga, meu irmão. Bora começar tudo assim, meu irmão. Detonando, vai. Daqui a pouco ele tem um show do Gogolite. Ele vai pra cima da galera. Ele vai pro lado esquerdo e lado direito também. E daqui a pouquinho o animal vai dar dentada, meu irmão. Segura só dentada, meu irmão. E aí? Caquear não vai? Banda Os Brothers, a maior referência em melody. Mas tem mais uma que a galera gosta, essa aqui, ó. Olha, galera, esse sábado tem Jefferson e Duda na Vila Maúba, série do Canarinho. Domingo pela parte do dia vai ser lá na Praia do Caribi, Caribi Prime. Aí domingo à noite, a Baitetuba e o Campo Pima. Rock doido pra galera, Jefferson e Duda. Aí vai ser da sede da Verão, no Rio Campo Pima, aniversário das Turmas da Vá. Primeiras batidas, a gente já vai tocando, envolvendo o coração da galera. Daqui a pouquinho tem nossa pressão, tem nosso chão. A gente vai detonando. Daqui a pouquinho tem pra galera dançar agarradinho. Daqui a pouquinho vou tocar aquele rocha pra galera que dá valor aí, ó. A galera do Tecnosul tá tudo junto aqui com a gente. Galera do Tchuli Brum também. Eu preciso te encontrar. Um abraço, meu parceiro. Um abraço, meu parceiro Jolino também tá ali com a gente. Salve, Jolino. Obrigado, viu, meu irmão? Comigo, parceiro Jonildo, da família MP de Garapé-Miri, tá na área. Ele tá juntinho com o Robson do Mega Chulimbrão. O Suki comanda lá no Guajarino, babai, Ilha Trambioca. Tá curtindo Jefferson e Duda aqui no meu cantinho 2. Eu vou tocar mais uma pra galera. Vai, vai. Muitos anos pra perceber, tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim quando a solução era você. Mas esse amor tá doado no meu peito. chegando, meu irmão. Vai, meu cantinho 2. Nossa, galera da externa, bora chegar. E a galera, Rodelírio. Daqui a pouco ele tem a rocha, tem. Um abração pra galera. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Bora detonar e bora detonar. 3, 2, 1, vai. E a gente vai detonando tudo. Já passou em Duda, meu cantinho. Oh, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Quem sabe solta a voz comigo. Sei, é. Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Bora, meu parceiro Adilan. A Adilan sem limite está na área, papai. Pra cima, garoto. Se dar ao teu pai, ele também vai falar. Esse monstro tem que ficar. Certinho pra casar, ele é certinho pra casar. Banda AR15, disparando sucesso. Que daqui a pouquinho tem nossa pressão, tem nosso show. Mas tá começando, meu irmão. E é pra você, que de mão dada. DJ Jefferson e DJ Duda. Sou, o jogo virou. Como esse mundo. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação. Contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Abraço também nossa galera do Novo Horizonte ali, marcando presença com a gente. Bora, Danilo, pra cima, meu irmão. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Galera do Tecno Sul também tá ali com a gente, meu irmão. Obrigado de coração toda essa galera. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Abraço, meu parceiro Aldo, também tá ali com a gente, empresário Aldo, né, meu irmão? Tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Meu parceiro DJ Bolinha, tá só na manhã! Bora, DJ, pra cima, garoto! Já que não sentia nada até lhe perder, que te dei com outro alguém, doeu demais. Dia 13, aniversário do DJ Duda. Vai ser a Baitetuba lá no terraço da praça. Sábado, dia 13 de abril. Aí no dia 14 vai ser a ressaca lá no Caribe Prime. E a galera vai curtir com a gente, papai. E a gente vai detonar, detonar. Dia 20 de abril. Vai ser na Arena do Fabinho, Bala Androide. Participação já passou em Duda. Aniversário da Sem Limites e das Atitudes da Vila Maranhão. Aí na mesma noite, né, Jefferson? A gente vai tocar no Tribo Som da Ilha. Lá na Saia do Remanso. No Rio Maracapucu, meu irmão. Meu amor. Na mesma noite vamos pegar o avião. E não quer conversar. Arena do Fabinho partiu. No Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Aí quando for no domingo de Páscoa, tô firme contigo. Tem Duda, tem Jefferson. Deixa de ciúme, Caripi. Nós dois, senão você vai me. Então canta comigo. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Aí quando for a noite, domingo de Páscoa, tem Duda, tem Jefferson no Putilhão e Garapé Miri. Assim, todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado, só tu não vê o quanto eu gosto de ti. É muito rock mesmo. Louco por ti. Deixa na batida, deixa na batida. Bora detonar, bora detonar. A gente vai detonar mais uma. Um abraço, meu parceiro Lino, também tá ali comigo. O cara representa a Vila do Tio, mano, tá aqui marcando presença, meu irmão. Bora, Joleno, pra cima, viu, Joleno? Abraço, meu parceiro Breno, também tá ali comigo, né, Breno? O Breno, todas as meninas. Galera de Garapé Mirim também tá ali com a gente, meu irmão. Olha, galera de Garapé Mirim. Abraço, Bia Ruana e a Taça lá. Aqui marcando presença com a gente, meu irmão. Toco a estrela por um beijo. É. Pela lua, pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. E a gente vai detonando, bora detonar. A galera do Tecnosum, papai, sempre juntinho aqui no lar. Ele, o empresário, também tá no lar. Aí o DJ Robson já vai aquecendo o esqueleto, meu. Na sala. Olha, dia 16 feito, de junho, é no Rio, meu irmão. Tá. Aniversário do DJ Reinaldo, vai ser pressão. Querendo brincar comigo. Bora de rolê, no atrevido, pra cima, garoto. Este moral. A Cici Bimitina tá marcando presença, meu irmão. Insinuações me provocou. Meu irmão. Tudo mudou. Se prepara. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Daqui a pouquinho tem nossa pressão, meu irmão. Que eu mereço amar e ser feliz. Vai girando. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se me desce, me inicia. Eu sou da boca mole. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. A música é muita onda, meu irmão. Elas me adoram. Não é que nem rede eu tenho. Elas me adoram. Vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima tocando fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. E a gente vai detonando, detonando, vai. Hoje eu vou parar na Senta pro Jefinho. Do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só você. Toma, toma, toma, toma, toma, só você. Bora que a pressão vai se aumentando. Faz o bagulho. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Lá, lá, lá. Entra assim. Essa música também é muita onda. Lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Lá, lá, lá. Entra. O cara entra cheio da grana na festa. Assim, aí ele sai tudo molhado de cerveja. O bagulho é muito. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Fica buca, bucatão, fica buca, bucatão. Vai começar, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo, até começar, vai começar. A novinha vou mandando cami, rami, rami, rami. Trepa, trepa, trepa. Vai começar, trepa, trepa, trepa, trepa, bola. Olha bem, Mitinho. Trepa, trepa, trepa, trepa. Mas tá de Vila Maúba. Festão das equipes. Aí tem Duda, tem Jefferson, festão das equipes da Vila Maúba, Ramal Velho de Beijo. Cantão Sagrado. Joga a mão pra cima, só quem tá de rock. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Aí, só quem tá de rock, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem tá afim de manicês, tá afim de endoidar o cabeção, meu irmão. Joga a mão pra cima. Essa música é do Duda, do Jefferson, música nova do original. Pra cima, pra cima. Mais pólvora. Aí, música nova que foi lançada domingo lá no Caripe, essa música aí, ó. Hoje o rock vai valer a pena. Hoje eu vou fazer o rock valer a pena. Com a família ordinária de Barca Arena. Bota o Red Bull no meu copo bem gelado. Bota o Crocolite pra soltar a fumaça pela boca agora. Nação vem chegando no máximo. Agora ele ficou furioso. Milha ordinários, tomo de Barca Arena. Então não se mete. Bora que ele já tá começando a ficar bravo. Tomo de Barca Arena, então não se mete. Família ordinários, hoje a noite promete. Aí o bagulho doido. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. A mão pra cima, só quem tá de rock aí. Pra cima. Só quem tá de rock. A mãozinha vai pra cima. Só quem tá de rock. Hoje tô a fim de dar a dentada, meu irmão. É. E aí, DJ Dudu. Tá de rock. Joga a mão pra cima. Só quem tá de rock. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Vou dar dentada que nem o Crocolite, meu irmão. Pra cima. Mais pólvora. Mais tos pólvora. Bota na pressão, vai! DJ Robinson! Alá do Sulzão, o Tio Librão tá aqui comigo! Dia 16 de junho, tudo em Champs vai balançar o Guajarino! As meninas do Novo Horizonte também estão ali comigo. Mistura esse negócio aí. Galera do TecnoSan! Bora, Júlia, pra cima, meu irmão! Um abração do Duda, do Jefferson pra cima, garoto! No batidão! Tá começando! Aqui a pressão do começo ao fim, meu irmão. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.